Mama África, a minha mãe nasceu de parteira e reclamou a vida inteira. Quando eu fugia, ia escrever rima no estúdio do Renan pra tentar subir na vida. Olha sua cria, um dia ela explicou que a dor é um produto do tentar. Um dia falou pra mim: filho, eu não posso te impedir de voar, de cantar, seja lá fazer o quê? Te pare pra ser feliz, eu não te pare pra chorar. Mais datas, vou pra forca, me olhei no espelho, vou tentar me doar. Agora eu já tô aqui, se mudar, acha que vai adiantar? Por favor, faça-me rir, Vânia, eu lembrei de ti. Em cima desse palco aqui, esses teus olhos vão honrar. Eu sou teu ventre, filho dos ventos. Por favor, Ian, deixa eles te guiarem. Não se apressa, arte, pintor é o tempo. Eu sou o pincel, o rap é minha paisagem. Não é homenagem, é só homenagem que fiz com a caneta, cerveja e minha insanidade. Vai-se, mais um filho pro mundo. Eu sou um vagabundo e cês amam vagabundagem. Edilene, eu vou ser, não quero saber. Eu preciso ser um texto do que cê é pra ser. O melhor pra nós, uma voz me disse pra eu não sair hoje. Ficar a escutar os conselhos divinos vindo da senhora. E agora lá fora tiro toda hora sentimentos podres, pai. Só hoje entendo aquele brilho no seu rosto. Eu vi o universo inteiro, sai da bola do seu olho. Cê se foi já faz um tempo, esse sentimento é louco. Hoje sou eu que tenho filho, e sinto no peito que um completo outro. Toda rosa tem espinho, todo espinho sua rosa. Aos 16 em SP, era grande demais pra ficar em Rua Barbosa. No sacrifício era sem desperdício, esquenta e come antes que mofa, baiana nervosa. Veio sem nada na mala amassada, era fé e farofa. Limpou chão de bode, mostrou que não dói. Na necessidade era mais que preciso, trampava, limpava, fazia de tudo. Era pouca latinha, meu pai tava liso. Eu morei com a minha tia, aprendi muita coisa. Dou valor demais pra tudo que eu tenho. Um ajuda o outro, isso é família, o resto é ré. É assim que eu penso, a voz do silêncio foi minha amiga. Ela sussurrava, eu gostava, eu sofria. Poesia é a vida, o que eu faço é esboço. Quantas vezes no bolso só tinha alegria. Matéria não é nada, calma no comando. Sem alma o tempo te consome. Agradeço de tá respirando, ó. É com calma que se mata a fome. Damasceno, quem veio da Síria, Jesus, outro sobrenome. Eu não vou me perder, vou honrar você com ou sem o microfone. Enfim, respeita as mulher ou pega suas coisas e some. Já que uma que me pariu e ainda me ensinou a ser homem. E hoje eu me sinto melhor só por não te fazer sofrer mais. E eu falo sério quando eu digo que te amo de todas as formas. Eu tenho os defeitos de um filho caçula, mereci suas surras. O tapa das ruas me fez criar vergonha na cara pra não te fazer chorar mais. Você quis que eu estudasse, mas eu tive que aprender. Muitas vezes tu pediu pra que eu ficasse e eu saí pra beber. Eu te fiz esperar as piores notícias, madrugada pó polícia, barulho de tiro e gritos. E você não me criou pra isso. Você foi mulher guerreira, enganada e traída. Carregou suas dores sozinha, escondeu a ferida. Foi capaz de perdoar, um dia eu ainda vou te coroar. Com tudo que o amor puder comprar, isso nem faria diferença. Tu só pediu pra eu almoçar. Minha véia, seja forte, forte como sempre foi. Do jeito que a vida te fez, do jeito que o mundo nunca esperou. Você tem uma vida e tanto pela frente. Você criou seus filhos e todos estão vivos. E eu sei que várias vezes você deixou de comer pra isso. Hoje eu saí pra cantar, pra fazer o que eu sempre quis. Eu te vi sorrir, me falava lá, eu tô feliz se eu ver você feliz. Eu até queria te pagar, mas o que seria o universo? Aliás, o que seria o céu e o mar se não fosse pra você? Céu, mar, e qual seria o caminho? É tipo sem viola, Paulinho. É como uma flor sem espinho. É como morro sem o rap, quem ama morrendo sozinho. Tipo sem o funk, que seria Marcinho? Sem o samba, que seria Martinho? Sem a dor, que seria o poeta? Sem o tom, que seria Jobim? E sem a senhora, o que seria de mim? Não custa nada sonhar. Sem descansar, vamos lutar pra ver a família sorrir, sim. Minha mãe que sempre me falou: filho, eu criei você pro mundo, eu não criei você pra mim, não. Não custa nada sonhar. Sem descansar, vamos lutar pra ver a família sorrir, sim. Minha mãe que sempre me falou: filho, eu criei você pro mundo, eu não criei você pra mim, não.